Boa noite a todos. Então, estamos de volta com o curso de Introdução à Arte Sagrada. E o tema hoje, então, é a pintura de paisagens na arte extremo oriental. Como sempre, para a gente começar a entrar no assunto da pintura de paisagem, o ideal é que a gente tenha alguma ideia do tema, do sentido do tema, quer dizer, do tema fundamental das obras, tal como ele é entendido doutrinalmente naquela tradição. Quer dizer, uma coisa é o sujeito olhar, usando de novo o exemplo dos ícones, olhar um ícone representando Jesus Cristo nos diversos aspectos da sua vida, por exemplo, na crucificação, ou simplesmente ele como senhor do mundo, né, como Pantocrator, e o sujeito não saber o que significa para um cristão Jesus Cristo. É desse sujeito não sabe que aquilo ali é o Verbo encarnado, que é uma só pessoa em duas naturezas. Ele não sabe exatamente por que ele é representado daquele jeito e não de outro. Quer dizer, o objetivo da obra sagrada é sempre explicitar de maneira quase que imediata o sentido profundo da sua doutrina. Quer dizer, os conceitos mais fundamentais da sua doutrina e que diferenciam ou distinguem ela de todas as tradições. Certo? É por isso que as artes sacras mais características são maximamente diferentes de uma religião para outra. Então, se quer entender o cristianismo, você olha a iconografia e a arte das catedrais, quer dizer, a arte de construção de igreja e a iconografia são características, sendo que a iconografia mais, porque existe uma associação tradicional já secular entre a iconografia e a ideia mesma de encarnação. É interessante porque as duas religiões mais próximas, vamos dizer, espiritualmente, do cristianismo, que são o judaísmo e o islamismo, as duas proíbem a representação da divindade e, de um modo geral, desaconselham a representação de seres humanos na arte. Certo? Quando não proíbem, né? E é importante que a iconografia aparece no cristianismo desde o começo da tradição cristã, como um modo de explicitar esse aspecto único do cristianismo, que é a ideia de encarnação. Olha só, embora você possa fazer uma comparação ou uma associação genérica, né, entre a ideia de encarnação no cristianismo e a ideia de avatar no hinduísmo, ou mesmo de Buda ou de Nirmanakaya no budismo, essas ideias são muito diferentes da ideia de encarnação no cristianismo. Primeiro, porque a ideia de divindade no budismo e no hinduísmo é muito diferente da ideia de divindade no cristianismo. É isso. A mesma palavra aqui é usada, vamos dizer, com nuances muito diferentes de significado. Tanto que o hinduísmo e o budismo podem aceitar uma multiplicidade de divindades, e todas elas podem ser chamadas deus por um hindu ou por um budista. Certo. Isso quer dizer que, olha só, o terreno mesmo na multiplicidade, quer dizer, quando você fala que existem várias divindades, é evidente que você não está mais simplesmente no terreno do absoluto, que é necessariamente único. E o budista e o hindu vão concordar com isso. Isso quer dizer que, do ponto de vista do budista e do hindu, as próprias divindades já são manifestações de uma outra coisa, esta sim única e transcendente. Certo? E se falar que essas divindades encarnam, não é a mesma coisa que falar que esta coisa única e transcendente, da qual as divindades já são manifestações, se encarnou. Certo? Esse conceito é estranho no ambiente budista e hindu. Esse conceito, na verdade, é único e exclusivo do cristianismo. Tá claro aí? Quer dizer, olha só, Jesus Cristo não é considerado no cristianismo como que a reverberação no terreno humano de uma qualidade divina, certo? Deste ou daquele aspecto da divindade, e que, em última análise, por um, vamos dizer, por uma espécie de silogismo simbólico-metafísico, se refere ao absoluto, como é a ideia entre os budistas e hindus. Quer dizer, um avatara no hinduísmo não é considerado uma encarnação do Deus único. Porque essa encarnação, certo, teria como característica justamente algo da unicidade do único. E no hinduísmo existem vários avatares, sabe? Umas dezenas de avatares maiores e centenas ou até milhares de avatares menores, quer dizer, de encarnações divinas. Mais ainda, olha só, quer dizer, o avatar não é exatamente uma encarnação, ele é uma manifestação no terreno humano. Então, ele é como que um segundo grau de projeção da divindade no mundo. Tá? Ele é sempre o quê? O reflexo no terreno humano de uma qualidade divina, ou de uma divindade, se você considerar a estrutura do próprio hinduísmo. No cristianismo, quando a gente fala que Jesus Cristo é a encarnação do Verbo, é o Verbo encarnado, olha só, você não quer dizer, certo, que é possível o Verbo se encarnar numa dezena ou duas dezenas de indivíduos. Não é isso? Quer dizer, tá, tem Jesus Cristo, o Verbo encarnado, mas pode ter também o outro fulano de tal que também é o Verbo encarnado. A própria noção de encarnação do Verbo, tá, exclui essa possibilidade. Tá clarinho? É manifesto no hinduísmo a tendência a dizer que, olha só, se um sujeito ali é um avatar de uma divindade, certo? Isso quer dizer de duas uma, certo? Que o que nele há de humano não é completamente humano como em nós. Ele mesmo é uma espécie de presença de uma qualidade divina. Já em Jesus Cristo você fala, não, Jesus Cristo é plenamente humano. Certo? Se você entender o que significa o verbo encarnado na natureza humana, quer dizer, o que significa a assunção da natureza humana por parte do verbo, você vai ver que a própria definição, a teológica e metafísica desse processo, dessa ideia, exclui a possibilidade de outra encarnação. Certo? Então, existe sempre no Avatar uma diferença entre esse continente humano e o conteúdo divino. O conteúdo divino já é de um aspecto divino. Tanto que é evidente, se um aspecto divino se manifesta no plano humano, é evidente que outro aspecto complementar pode se manifestar igualmente em outra circunstância. Então, podem existir vários avatares. Embora a função, vamos dizer, o papel econômico em economia espiritual do avatar nesse ou naquele ramo da tradição hindu seja semelhante ou análogo ao papel de Jesus Cristo no cristianismo, o fato é que uma encarnação não exclui a outra, um avatar não exclui o outro. Certo? Enquanto que a ideia de união íntima, do verbo, com a natureza humana, exclui essa possibilidade. Mesmo porque a encarnação é uma assunção do verbo, por parte do verbo, da natureza humana. Isso quer dizer, da natureza humana enquanto tal. Não da natureza humana tal como ela preexistia em algum indivíduo. Já que isso seria uma espécie de adocionismo. Quer dizer, tem um indivíduo ali e o verbo divino adota ele e se une a ele. Certo? Isso é heresia. Se fosse um processo de simples adoção, é evidente que ele depois poderia adotar outro e outro e outro, e uma coisa não contradiria a outra. Certo? Assim como assim, o fato de Jesus Cristo salvar um indivíduo não impede ele de salvar outro. Já que o indivíduo que é salvo ou adotado aí, certo, não perfaz completamente na sua existência individual toda a natureza humana. Não é isso? Quer dizer, o fato dele possuir uma natureza humana não exclui que aquele outro indivíduo ali também possua uma natureza humana e o outro ainda também uma natureza humana. O verbo, quando assume a natureza humana enquanto tal. Isso quer dizer o quê? Olha só. Quer dizer, é isto, quer dizer, esse englobar da natureza humana pela natureza divina, pela pessoa divina, certo? Sem nada excluir da natureza humana, que faz com que a expressão encarnação seja tão apropriada. Quer dizer, e que dá, vamos dizer, é essa ênfase de encarnação, de uma tomada completa da natureza humana. Certo? Quer dizer, não se trata apenas de um processo de união espiritual. Quer dizer, não se trata da presença espiritual do Verbo, num homem excepcionalmente santo, ou num homem até escolhido, único, que se caracteriza por uma pureza de qualidades espirituais que só pode ser atribuída à intervenção divina. Como é pensado o Avatar? Quer dizer, um Avatar é um homem que tem certas características que são, vamos dizer, tão completas, tão plenas, que não podem ser explicadas senão por uma ação divina. Mais ainda, é característico do Avatar no hinduísmo que ele não adquiriu essas qualidades em alguma fase posterior da vida, quer dizer, devido a uma evolução espiritual posterior. Mas ele tem isso como uma condição de nascimento. Quer dizer, ele é considerado um homem no qual há uma presença divina, certo? Que ele, por condição de natureza, com condição de nascimento, não pode trair. E ele desenvolve toda a sua história humana em torno da manifestação dessa qualidade. Tá claro isso aí? Isso quer dizer o quê? Olha só. Que existe sempre, ainda que do ponto de vista puramente doutrinal, meramente doutrinal, uma espécie de diferença ou hiato entre a carne ou a existência concreta daquele indivíduo e a qualidade divina que ele encarna ou que ele manifesta. Isso quer dizer que, vamos dizer, que a carne dele é sagrada por presença, porque nela tem uma presença. Certo? Mas você não disse que essa presença está intrinsecamente unida à carne enquanto tal. Mas que essa carne é construída, vamos dizer, construída mesmo, ou elaborada em função dessa natureza espiritual. Olha só, é por isso que os ícones, se você observar assim, a arte tradicional hindu e os ícones, você vai ver que os ícones são mais sólidos ou mais físicos, do que a arte tradicional hindu. Certo? A arte tradicional hindu está sempre indicando que o fenômeno enquanto tal, o fenômeno cósmico enquanto tal, quer dizer, aquele indivíduo, a carne daquele indivíduo, a existência concreta daquele indivíduo é uma alusão a uma qualidade espiritual. Uma alusão pura a uma qualidade espiritual. Mas ela mesma nunca é absorvida na qualidade espiritual. A ideia central do cristianismo, olha só, é que a natureza humana de Jesus Cristo é toda ela englobada pela pessoa divina. Ela está tomada pela divindade, de modo que a sua própria carne se torna santa. Segundo, é extremamente importante, não é realmente importante no hinduísmo, você enfatizar, a união que existe entre aquele indivíduo e aquela qualidade divina. Por quê? Porque do ponto de vista da própria metafísica hindu, certo? Aquele indivíduo não é plenamente existente, porque a individualidade se dá num plano da existência que é meio inexistente. Isso quer dizer que a carne, enquanto tal, é considerada pelo hindu como mais ou menos ilusória. Tá claro isso aí? Olha só, isso aí no cristianismo, pelo contrário, é extremamente importante afirmar que essa carne não era ilusória, ou não era meio espiritual. Era o próprio organismo físico de Jesus Cristo que estava intimamente unido à sua natureza divina, na pessoa de Jesus Cristo. E não unido com uma coisa que foi unida a ele depois que ela existia. Isso quer dizer, o corpo de Jesus Cristo já é como que concebido, na divindade. Tá claro isso aí? Olha só, não existia um menino, um bebê, Jesus Cristo, um feto, Jesus Cristo, que recebeu uma natureza divina depois do que foi aí assumido pela natureza divina. Mas a própria constituição física dele já é constituída nesta união. Então você pode dizer que é o seguinte: olha só, do ponto de vista cristão, Jesus Cristo é realmente a presença física da divindade. Não de uma qualidade divina, que é um aspecto do verbo, mas da própria divindade. Está claro aí? Por isso o ícone é tão sólido, é tão físico. Quer dizer, o ícone pode, quando você olha um ícone, ele pode representar algo que você não entende, mas ele não parece representar nada de etéreo. Ele nunca dá uma sensação de etéreo, de alusão, de algo que não se encontra neste terreno. Ele representa algo que transcende este terreno da existência corpórea, mas que transcende e existe nesse mesmo terreno. Tá claro isso aí? Olha só, num certo sentido, isso aí, a gente falou disso daí só para lembrar, não só para lembrar, que é importante entender a doutrina de uma religião para entender a sua arte. Mas também porque, num certo sentido, a arte de paisagem extremo-oriental tende numa direção que é exatamente oposta à do ícone, em termos estéticos. Quer dizer, olha só. Primeiro assim, a gente vai tratar, a gente fala de pintura de paisagem, mas a gente não trata de pintura de paisagem extremo-oriental em todas as suas escolas. Na verdade, a gente está se referindo às escolas de pintura que na China vieram a ser conhecidas como a Escola do Sul, as pinturas que pertencem à Escola do Sul. Embora essa denominação seja muito posterior à composição das próprias pinturas, né? A denominação Escola do Sul é mais ou menos do século XVI, né? E ela foi usada não para indicar a região da onde vinham as pinturas, mas a sua afinidade intrínseca com os conceitos da escola budista do Sul. Quer dizer, a escola que deu origem ao Zen, que foi dar origem ao Zen no Japão e deu origem ao Shan no, na China. Olha só, a natureza mesmo, como a gente vai ver, da doutrina dessas escolas budistas, quase que induz às obras terem um estilo que é o oposto do estilo da iconografia cristã. Certo. Então a primeira pergunta vai ser justamente essa, quer dizer, olha só, quando você abre, quando você olha, abre um livro e você vê lá uma ilustração de um ícone, a pergunta é: o que isto retrata? Estou vendo, tá, estou vendo um rosto humano aqui, uma figura humana, certo? Reconheço a figura humana aqui, certo? Mas o que isto retrata? Certo? Com a pintura de paisagem, extremo-oriental é a mesma coisa. Você pode, não, estou vendo uma montanha aqui, um riacho ali, uma árvore ali, mas o que isto retrata? Do que isto fala? Certo? Quer dizer, qual o assunto que estava na mente do artista? Para entender isso, a gente vai ter que entender, a origem conceitual dessas escolas do sul. O budismo da Escola do Sul surge da confluência entre certos conceitos do budismo indiano.